Sejam bem-vindos ao nosso DVD, que vai começar em 3, 2, 1. A porta vai abrir, já sinto até seu cheiro. Você vai subir, parar em frente ao espelho, arrumar o cabelo e vir em minha direção. Uma vez por semana, no mesmo endereço e na mesma cama, a gente se encontra, o desejo toma conta, sem juízo e sem razão. Ah, eu quero tanto esse amor. Ah, é impossível controlar. Será que você volta ou eu vou te buscar? Uma vez por semana, só pra mim não dá. Tá sobrando amor, por que não vem morar aqui? Será que você volta ou eu vou te buscar? Uma vez por semana só pra mim não dá. Tá sobrando amor, eu tô te esperando aqui. Em 3, 2, 1. Uma vez por semana, no mesmo endereço e na mesma cama, a gente se encontra, o desejo toma conta, sem juízo e sem razão. Ah, eu quero tanto esse amor. Ah, é impossível controlar. Será que você volta?